Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Estamos por cá, ao longo desta hora, num programa ligeiramente diferente daquilo a que está habituado. Vamos passar a ter, no último programa das Madragoas, último programa da semana das Madragoas, de sexta para sábado. Já estamos no dia de sábado, já estamos em mais um fim de semana, e neste último programa vamos passar a ter um compacto da semana que passou. Vamos fazer um balanço da semana que passou, ouvindo alguns certos das conversas que tivemos ao longo desta semana nas Madragoas, mas também vamos mais longe. Vamos perspectivar a semana que se segue, com excelentes sugestões musicais ao longo desta hora. Por isso, há boas razões para ficar aí desse lado, coladinho à Rádio Amália e a esta edição das Madragoas. Antes de ouvirmos as vozes dos convidados desta semana e da próxima, vamos ouvir a primeira proposta musical de hoje. 2017 está a ser de facto uma boa colheita no que diz respeito ao fado, a lançamentos fadistas, e a voz que se segue é sempre um acontecimento. Um disco do Camané, já disse, quem é que vamos ouvir? O Camané. Um disco do Camané é de facto sempre um acontecimento no fado e na música portuguesa, e desta feita ele propôs a si próprio um desafio que conseguiu ultrapassar com a distinção de sempre. Camané a cantar Marceneiro. Camané canta Marceneiro, assim se chama o disco, um título que é aliás autoexplicativo. Camané a cantar temas que ficaram celebrizados na voz de um dos grandes nomes de sempre do fado, Alfredo Marceneiro. Camané é também um dos grandes nomes de sempre do fado, e por isso o resultado é notável. Vamos ouvir dois temas desse disco para começar estas Madragoas. Vamos iniciar com o tema Ironia, e depois temos também Olhos Fatais, dois temas que estão incluídos nesse Camané canta Marceneiro. Boa noite, estas são as Madragoas. Na vida de uma mulher, por muito séria que a toma, há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. O homem com dor sentida, ou com sentido prazer, deixa pedaços de vida na vida de uma mulher. Deixa pedaços de vida na vida de uma mulher. Embora eterna e amante, jurando amar um só homem. Embora eterna e amante, jurando amar um só homem. A mulher não é constante, por muito séria que a tomem. A mulher não é constante, por muito séria que a tomem. Tanto vale a mulher bela como a mais feia mulher, perdido de amor por ela. Há sempre um homem qualquer, perdido de amor por ela. Há sempre um homem qualquer, e por mais amor profundo, por mais juras que se somem, e por mais amor profundo, por mais juras que se somem, há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem. Que sorte que Deus me deu. E que sempre hei de lembrar seja teu julgar encontrar o céu na expressão do teu olhar, mas deitaste-me ao deserto neste mundo enganador, hoje o teu olhar incerto já não é um livro aberto onde eu lia o teu amor. Hoje o teu olhar incerto já não é um livro aberto onde eu lia o teu amor. Enganaste os olhos meus, nunca mais te quero ver. Dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a arder. Coração para amar a fundo, outro coração requer se há tanta mulher no mundo. Vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher. Ao amor de outra mulher. Depois de ironia, também estes Olhos Fatais, dois temas que podemos encontrar no disco do Camané. Camané canta Marceneiro, um dos discos obrigatórios deste ano de 2017. O que também é obrigatório são os lançamentos da editora Guerra e Paz, mais precisamente os lançamentos que assinalam os 100 anos da Revolução Russa, Revolução Bolchevique. Este ano assinalam-se esses 100 anos dessa Revolução de 1917 e a Guerra e Paz, para assinalar essa data, está a editar alguns livros, entre eles o livro Revolução de Outubro, assinado pelo editor da Guerra e Paz, Manuel S. Fonseca. Nessa conversa com o Manuel, conversámos sobre muitas coisas a propósito dessa Revolução de Outubro de 1917, e um dos tópicos foi a relação entre utopia e crime. Vamos ouvir. Manuel, a utopia e o crime estão ligados? Pelo menos num certo sentido, há um grande risco que as utopias possam conduzir ao crime. A utopia de Lenin está marcada desde o princípio por um vírus totalitário. Essa percepção não é uma percepção a posteriori, passados 100 anos. Se lermos o que um amigo dele, Gorky, disse no, quando ele tomou o poder, nós, e o Gorky era bolchevique, pelo menos acompanhou os bolcheviques durante algum tempo, e tinha um jornal que manteve uma certa independência, e ele escreveu duas coisas que eu acho que vale a pena ler e que são interessantes. Uma delas, nesse jornal que chamava Nova Vida, e que ainda persistiu até aos primeiros meses de 1918, sobre Lenin, ele disse: Lenin não é um mágico omnipotente, mas é um conspirador de sangue frio que não tem piedade nem pela honra nem pela vida do proletariado. Os trabalhadores não devem deixar que aventureiros loucos lancem sobre a cabeça do proletariado crimes desgraçados, insensatos e sangrentos, crimes pelos quais pagará o proletariado e não Lenin. Ou seja, estamos a falar de 14 de julho de 1900, logo a seguir a outubro, na verdade, e o Máximo Gorky já diz isso do Lenin, e diz mais depois, tem a percepção exata de que aquela utopia não tem tradução real, e o que ele diz é que a classe trabalhadora tem que compreender, essas palavras são do Máximo Gorky, tem de compreender que Lenin está a fazer experiências à custa da sua pele e do seu sangue. A classe trabalhadora tem de saber que não há milagres na realidade e que a espera a fome, a completa quebra da indústria, a devastação dos transportes, a longa e sangrenta anarquia e depois uma não menos sangrenta e sombria reação. Isto não são palavras de nenhum reacionário, são as palavras de Máximo Gorky, que foi um revolucionário que acompanhou, foi companheiro do Partido Bolchevique e cujos romances são um farol para muita esquerda comunista, por exemplo, e que tem a noção completa de tinha a percepção, naquele momento logo, de que a situação seria essa. Muitos marxistas, em 1917, é o caso de Plekhanov, por exemplo, que é o pai do marxismo soviético, um filósofo sistemático e que trabalhou sistematicamente o pensamento marxista em russo, foi um forte opositor de Lenin. Estiveram juntos primeiro no Partido Operário Social Democrata, que é o partido que dá origem ao Partido Menchevique, quando há a cisão, dá origem ao Partido Menchevique e ao Partido Bolchevique. Ele tem a mesma noção, ou seja, não é à direita que estão contra Lenin, é à esquerda. Portanto, esta percepção é que é uma percepção interessante. E a percepção de que aquela utopia é perigosa e traz com ela, de facto, elementos insustentáveis. E a verdade é que, um mês e 15 dias depois da Revolução de Outubro, Lenin estava a formar uma polícia política, a Tcheca, que foi, que foi terrível, que foi uma base fortíssima de sustentação através do terror, o que eles chamavam, o próprio Lenin e o dirigente dessa Tcheca que ele escolheu para dirigir, que era um russo polaco, de origem polaca, Félix Dzerzhinsky, o que eles diziam, chamavam o terror vermelho. Portanto, criaram então o terror vermelho. O terror vermelho baseava-se numa coisa muito simples. Acabaram os tribunais burgueses, deixou de haver tribunais, portanto, e não havia necessidade, se as pessoas tinham confessado no dia anterior, porque julgá-los no dia seguinte, eram fuzilados. E, portanto, os fuzilamentos passaram a ser uma moeda comum de expressão contra figuras que cada vez mais serão até as figuras que estão mais próximas, aqueles que têm algum desvio e que se opõem. E, portanto, isso aconteceu e foi a base de sustentação da própria Revolução. Ou seja, a utopia tendo uma componente de sonho, quando passa a uma certa execução, há grandes riscos de que essa forma de sonho, essa forma unilateral de ver a realidade, se possa converter numa coisa criminosa. facebook.com/madragoas da Amalia, sem acento, tudo ferrado. Aqui estão as coordenadas para chegar até ao Facebook das Madragoas. Lá vai encontrar tudo aquilo que precisa de saber a propósito deste programa, inclusive as conversas que destacamos hoje, as conversas que tivemos ao longo desta semana e ao longo de outras semanas. Vai poder encontrar essas conversas em podcast, por isso tem mesmo de passar pelo Facebook das Madragoas. Também uma boa forma de comunicar connosco e de deixar críticas e sugestões, facebook.com/madragoasdaamalia, sem acento, tudo pegado. Ouvimos há bocadinho dois temas do novo disco do Camané. Camané canta Marceneiro, mas não é apenas o disco do Camané que está a marcar este ano no que diz respeito a edições de fado. Também a Aldina Duarte editou um disco. O disco chama-se Quando se Ama Loucamente e é um registro inspirado na obra da escritora Maria Gabriela Lansol. Antes de ouvirmos um dos temas, neste caso o single do disco, chama-se A Casa do Esquecimento, com letra da própria Aldina Duarte. Antes de ouvirmos esse tema, vamos ficar com Maria Gabriela Lansol, precisamente a autora que inspira este livro da Aldina Duarte. Maria Gabriela Lansol, por João Barrento. Eu nasci em 1931, no decurso da leitura silenciosa de um poema. Só havia tecidos espalhados pelo chão da casa as crenças ingênuas de minha mãe. Estavam igualmente presentes as páginas que os leitores haveriam de tocar, como uma pauta de música, apenas com o instrumento da sua voz. Eu fui profundamente desejada, profundamente mal desejada e com amor. A voz está sozinha, disse minha mãe. Ainda eu estava no seu ventre, a ler-me poesia. Não por muito tempo, responderam àquela que me iniciava na língua. E eu nasci na sequência de um ritmo. Eu nasci para acompanhar a voz, fazê-la percorrer um caminho. De um lado ao outro do percurso, não sei o que existe. O caminho caminha. Eu deslumbro-me quando o tempo se suspende e me permite parar a contemplar o espaço sem tempo. Se vim para acompanhar a voz, irei procurá-la em qualquer lugar que fale, montanha, campo raso, praça de cidade, prega do céu. Conhecer o drama-poesia desta arte. Sentir como bate, num latido, na minha mão fechada. Como, ao entardecer, solta tantas vezes um grito súbito. Poema que me vens acompanhar, porque me abandonaste. Como me pede que não ouça nem veja, mas me deixe absorver, me deixe evoluir para pobre e me torne, a seu lado, uma espécie de poema sem eu. Em silêncio e cega, deixo que me dispa da claridade penetrante, da claridade nova, da claridade sem falha, da claridade densa, da claridade pensada, me torne um fragmento completo e sem resto, para que passem a clorofila e a sombra da árvore. Amei-te com os laços da virtude, prendi-me nos teus braços que beijei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei. Impossível cantar a realidade do dia em que disseste o que não digo. Matei dentro de mim toda a saudade. E tudo o que era teu ficou contigo. Matei dentro de mim toda a saudade. E tudo o que era teu ficou contigo. Um quarto, um agasalho, uma mesa, os restos pela casa do esquecimento. Num canto, o desenho da tristeza. Lembranças de uma vida feita ao vento. Num canto, o desenho da tristeza. Lembranças de uma vida feita ao vento. A Casa do Esquecimento, single do novo disco da Aldina Duarte. O disco chama-se Quando Se Ama Loucamente. Esta Casa do Esquecimento tem letra da própria Aldina Duarte, música de Acácio Gomes, no fado Bizarro. O que também se torna bizarro, por vezes, é o nosso governo, seja ele qual for, e para alterar isso, o Fernando Tegão dos Santos, que foi meu convidado esta semana nas Madragoas, editou um livro, chama-se Governar Melhor, e nas Madragoas ele deixou algumas ideias para que os governos deixassem, por vezes, de ser bizarros, precisamente. Poderia ter sido evitado aquilo que se passou? Eventualmente, sim. Apesar de ter havido um contexto de condições meteorológicas em determinados momentos muito complexo, do ponto de vista da disposição de meios, do ponto de vista de tudo o que está a montante destas questões, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da gestão florestal, sim, certamente mais poderia ter sido feito, mas acho que neste momento o desafio que o país enfrenta é olhar para a frente, apurando de responsabilidades, percebendo o que é que correu mal, mas sobretudo olhar para a frente. E fazendo um pouco a ponte com o livro que eu aqui tenho, de certa forma precisamos também de não olhar apenas para a esfera da administração pública e olhar também para a esfera dos próprios governos. Porque quando as coisas correm mal nas mais diversas áreas, como é o caso da floresta, como é o caso da administração interna, aquilo que se propõe logo é vamos reformar a administração interna, vamos reformar as florestas, vamos melhorar, seja o que for, a nível dos municípios, mas... curiosamente, ninguém se pergunta, então e a nível dos governos? Não há nada para melhorar? Será que não há margem para nós reformarmos também os próprios governos? Eu diria que há. E os governos são sempre tão prontos a quererem mudar tudo à sua volta, mas depois não há um olhar sobre eles próprios. Então e nós? O que é que nós poderíamos fazer para mudar, para melhorar? E o que é que tem falhado nos governos em Portugal? Quais são aqueles erros que todos os governos em Portugal têm em comum? Eu acho que todos os governos têm os seus contextos próprios de governação e todos cometem erros nos momentos em que estão em funções. Agora, e é impossível também não cometer, não é? É impossível também não cometer e há sempre imprevistos. Mas é aquilo que nós verificamos ao longo dos anos, e se tu reparares, é um conjunto de dificuldades que os governos hoje encontram em muitas áreas. E, portanto, isto não é apenas coincidência, não é apenas uma questão também de personalidades que estão à frente dos vários ministérios, é também uma questão de contexto. Onde é que nós vemos estas dificuldades? Olha, vemos dificuldades, neste momento, na resposta à crise e a catástrofes e imprevistos de maiores dimensões. Vemos os governos com dificuldades em lidar com questões que têm a ver com... problemas que nascem da aceleração tecnológica. Basta para ver o caso dos drones no espaço aéreo, basta ver as questões do Airbnb com o impacto no alojamento local e toda a dinâmica territorial, basta para ver as questões da Uber. Vemos os governos com dificuldades em fazer reformas estruturantes em questões mais de longo prazo. Questões como a floresta, como o ordenamento do território, que passam ao longo de várias legislaturas, os governos também mostram ter dificuldades. Vemos os governos com dificuldades em lidar, muitas vezes, com instituições internacionais, casos da Comissão Europeia, casos do FMI e de outros, em que, por vezes, há uma certa lógica de serem, muitas das vezes, incapazes de exercer devidamente a soberania do próprio Estado. Vemos os governos com dificuldades em lidar com novos temas, começam a emergir no horizonte, casos da inteligência artificial, impactos na forma como os setores se organizam e os seus impactos na sociedade. Portanto, vemos um conjunto de dificuldades que não são apenas situações do momento. Existem debilidades a nível das estruturas. Se tu fores olhar, por exemplo, para o mundo das empresas, elas estão constantemente a inovar e a modificar-se para melhorar os seus modelos de negócio. E os que não inovarem são capazes de tirar a falência. E nós, o que nós vimos é os governos a funcionarem sempre da mesma forma, procurando mudar tudo à sua volta, mas olhando pouco para o seu interior. Conversa de chacha, agora que são, é que vão ser elas, agora que são, é que vão ser elas, balelas, balelas, balelas, balelas, balelas, balelas. Ora vira o disco, ora toco o mesmo, já não corro risco, já não corro a esmo. Já são muitos anos, virem muitos frangos. Chega-me a mostarda e não baixa a guarda. Agora é que são, é que vão ser elas. Agora é que são, é que vão ser elas, balelas. Chuva e olha, quem com fogo brinca um dia ainda se molha. Acabou-se a trela, se queres ter a bébia, toma lá cautela, junta água e bébia. Agora que são, é que vão ser elas. Agora que são, é que vão ser elas, balelas, balelas, balelas. E é inevitável, quando falamos de governo, seja ele qual for, como disse há pouco, é inevitável falarmos de balelas. Ouvimos aqui este tema, assim se chama este tema que acabámos de ouvir da Cuca Roseta, e antes tínhamos então ficado com esse excerto da conversa com o Fernando Teigão dos Santos. Ele foi o meu convidado também nestas Madragoas e deixou-nos a sugestão de livro Governar Melhor, assim se chama o livro do Fernando Teigão dos Santos. Já falámos aqui de história, de política, de atualidade, de música, mas há sempre espaço, digo eu, que sou guloso, para falarmos de pastelaria. Lembro-me daquela famosa frase de uma personagem do Hermano José: eu é mais bolos. E sendo assim, estive à conversa com a Rita Nascimento. Ela é pasteleira e chefe de pastelaria e trouxe-nos o livro Uma Pastelaria em Casa, um livro, eu próprio tive de dizer à Rita, que é um autêntico atentado, porque é capaz de destruir qualquer dieta ou qualquer intenção de dieta. A conversa foi muito interessante com a Rita e vamos ouvir então um excerto dessa conversa em que a Rita deu algumas dicas para conseguirmos fazer da nossa casa uma autêntica pastelaria. Rita, explica-me aqui a organização do livro. Eu gostei da organização do livro porque, eu devo confessar, no que diz respeito a doces e principalmente à pastelaria, eu assusto-me. Eu, quando penso na possibilidade de fazer um pastel de nata, fico muito assustado. acho que é uma coisa muito complicada. Para mim é mais complicado do que fazer testes para a NASA ou qualquer coisa. Ficaria menos assustado se quisesse trabalhar na NASA do que fazer um pastel de nata. Mas a verdade é que tu começas neste livro não partes logo para as receitas, explicas primeiro as bases. Sim, isso tem dois sentidos. Para já, para mostrar às pessoas que com uma receita base se podem fazer várias coisas. Isso pode facilitar imenso a vida das pessoas. Por exemplo, abriste aí o livro nas parras e ao lado tem os travesseiros. E são os dois feitos com massa folhada. O que é que isto vai permitir na prática à pessoa? Quando fizer massa folhada, pode fazer essas duas receitas com a massa folhada. E, portanto, pode fazer, por exemplo, outras receitas como palmiers, folhados de chocolate, folhados de maçã. Portanto, a ideia é simplificar e mostrar às pessoas a versatilidade das receitas base e para as pessoas verem que as receitas não são estáticas. Então, sabendo fazer massa folhada, pode-se fazer tudo isso que está aí. Portanto, isso é uma parte também, é facilitar as receitas do livro. E outra parte é também dar essas ferramentas às pessoas, dar essas receitas base para que as pessoas possam também criar as suas próprias receitas. Estou aqui a ver os pontos de açúcar, que são sempre complicados, ou não? Não. As pessoas acabam por achar que é muito complicado alcançar estes pontos do açúcar. Isso. Eu acho que é mais isso. Acho que há algumas coisas que se tornaram quase um mito urbano de que são muito complicadas. Quais são os principais mitos urbanos relativamente à pastelaria? Coisas que as pessoas acham que são complicadas? Ou outro tipo de mitos mitos urbanos, por exemplo, não, mexer um bolo, que só se deve mexer o bolo num sentido. Não sei se alguma vez ouviste isso. Já ouvi, acho que sim. Pronto, isso quase parece uma superstição. É. Depois também há aquele mito de que o bolo se deve bater muito, a massa deve-se bater muito até fazer bolinhas. Isso é outro mito urbano. A massa dos bolos não se deve bater muito, sobretudo depois de se pôr a farinha. Isso às vezes depois causa problemas nas receitas e que vem realmente destes tais mitos urbanos que vêm do tempo, sei lá, das nossas avós e não sei. Muitos deles não sei realmente qual é a origem e que hoje em dia acabam por assustar muita gente. Também há a ideia de que, por exemplo, não se pode pôr coisas quentes no frigorífico. Isso é muito comum, não é? Também não faz sentido. Hoje em dia faria sentido, se calhar há uns 50 anos, quando os frigoríficos apareceram e que não tinham capacidade de refrigeração, mas hoje em dia não faz sentido nenhum, mas prevalece ainda essa ideia. Amélia, dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida de esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia, dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia, dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, amante ou poeta, rosa de café. Amélia gaiata, do bairro da lata, do cais do Sodrão. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio onde a sede corre. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia morre. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Rita, o que é isto do Mil Folhas Francês, que eu nunca provei isto, e eu estou, se eu pudesse escolher é daqueles que eu estou mais curioso, porque eu adoro creme pasteleiro, eu gosto de tudo que tem creme pasteleiro, e este Mil Folhas Francês tem precisamente o creme pasteleiro. Sim. Deve ser ótimo. Porque lá está, como falámos há pouco, todas das diferentes versões dos vários bolos em cada país. Aqui nós temos o mil folhas, que é aquele mil folhas que a gente come nas pastelarias, que é de massa folhada, normalmente leva um recheio de doce de ovos e por cima aquela cobertura, uma glacê branca e negra assim riscada. E esse é o nosso mil folhas. Mas se tu fores a França e pedires um mil folhas, vais encontrar este, que é quase uma lasanha de massa folhada, creme pasteleiro e depois açúcar caramelizado em cima. Portanto, eles têm a mesma base de serem feitos com massa folhada, no entanto, difere o recheio e o acabamento. E são os dois igualmente deliciosos. Eu, aliás, digo aí no livro, melhor é fazerem os dois, até para evitar um conflito diplomático, não é? Entre Portugal e França. Aliás, estes livros são acompanhados também por pequenos textos antes da receita, uma pequena apresentação e quase sempre com muita graça, Rita. Eu acho que também são esses pormenores que acrescentam e que marcam a diferença. Sim, eu gosto de também não só dar as receitas, mas também fazer um bocadinho de entretenimento para dar um bocadinho de dinâmica ao livro. Há aqui outro assunto para resolver, depois da questão do, dramática das pessoas que comem o pastel de nata com a colher do café e muitas delas depois deixam ao abandono a própria massa. Isso é que devia ser punido. Isso é que devia ser punido. Sim, eu ainda dou desconto para as pessoas que depois vão comer a massa. Sim. Mas muitas delas deixam ao abandono. Isso é... É um flagelo, não é? Isso entrar é grave, no café e perceber que há ali uma massa ao abandono. Isso é de cortar a amizade com qualquer pessoa. Sim. Que faça isso. Não há hipótese de poder continuar o convívio com uma pessoa dessas. Mas há outro problema para resolver, que é... A pergunta é muito simples. Cadê os rins? Cada vez menos pastelarias e cafés têm rins à é venda. Verdade. O que é que se passa, Estão a Rita? Ser vendidos na candonga. Nem mais. O que é que se passa com isso? Eu adoro rins. São um dos meus bolos de pastelaria preferidos. E tu dás aqui uma receita de rins também. Tens algum bolo preferido neste livro? Eu sou suspeita, não é? Mas talvez pudesse escolher ali aí o pão de ló folhado, porque tem tudo. Eu acho que... O pão de ló folhado está onde? Deixa cá ver que eu encontro. O pão de ló folhado, eu gosto dele, sobretudo porque vai buscar um bocadinho tudo à nossa pastelaria. Porque a nossa pastelaria assenta em quê? Massa folhada, pão de ló e doce de ovos. E, portanto, o pão de ló folhado nada mais é que uma mistura desses três elementos. Portanto, eu acho que é Portugal num bolo. Portanto, são camadas de pão de ló, camadas de doce de ovos. Mas isto é tradicional, não? sentido. Não, mas vai passar a ser. Ah, é uma criação. É uma criação, este bolo existe, este bolo existe. Não fui eu que o inventei, ele existe. O que eu recriei foi com as minhas receitas e a montagem dele. Mas a minha ideia é que esse pão de ló folhado é grau de dificuldade já avançado, ou não? Ele é demorado a fazer, porque tens que fazer 3 elaborações. Tens que fazer uma massa folhada, tens que fazer um pão de ló, tens que fazer um doce de ovos. Mas depois, a nível de dificuldade em si, não é grande. É a nível de tempo, não é? Tens que consome tempo, porque tens de fazer as coisas e depois montar o bolo. Mas depois vale a pena, porque o bolo é muito bom. Depois comes e estás a ver, estás a comer aquele pão de lozinho úmido. Rita, para. Depois a massa folhada crocante, Rita, o doce de ovos cremoso. Vamos acabar com isto. Chega, chega disto. Próxima estação, Madragoas da Amália. Há correspondência com as melhores conversas. Ouvimos então um bocadinho da conversa com a Rita Nascimento, autora do livro Uma Pastelaria em Casa. No meio da conversa com a Rita Nascimento, deste excerto da conversa com a Rita Nascimento, aproveitando o adjetivo doce, que diz respeito, tanto diz respeito a este tema da pastelaria, ouvimos Amélia dos Olhos Doces, precisamente. O Pedro Motinho, a interpretação do Pedro Motinho. Continuamos por aqui a olhar para a semana que passou, mas também a perspectivar uma próxima. E nesse sentido, vamos ouvir um excerto da conversa que vou ter para a semana. Já gravei a conversa, mas vamos ouvir toda a conversa para a semana com o historiador José Manuel Garcia. Ele vem falar-nos de uma das personagens mais marcantes da história do nosso país, Afonso de Albuquerque. José, falávamos nós desse episódio de Afonso Albuquerque no Mar Vermelho. Porquê que foi um desastre esse episódio? É um aspecto que praticamente não é referido pelos cronistas, nem por ele próprio, porque o Afonso de Albuquerque, nas suas 100 cartas que ele escrevia ao seu rei, Dom Manuel, que ele era o principal executante, ele era o executivo do rei Dom Manuel para criar um poder imperial, um Estado da Índia no Oriente, e então o Afonso de Albuquerque dizia-lhe quantos homens levou à conquista de Malaca, 800 portugueses, que levou à conquista de Goa, 1500, e que levou ao Ormuz, outros 1500, e portanto, e assim sucessivamente, mas nunca dizia quantas baixas tinha, mas geralmente não eram muitas baixas, comparativamente com os números que nós podemos pensar, a conquista de Goa, a famosa cidade de Goa, custou pouco mais de 40 mortes dos portugueses. Agora, no Mar Vermelho morreram 700 portugueses, coisa que até agora praticamente nunca ninguém tinha dito. É uma coisa que não se fala muito. Não se fala muito porque ficou um bocado esquecido, foi umas referências muito, muito indiretas, muito discretas, porque os cronistas disseram que sofreram muitos portugueses, mas não disseram o número de vítimas, mas há duas informações que permitem saber que foram perto de 700 vítimas, mas não foi em combates, batalhas, sangue, foi de doença, de fome, de calor. Quer dizer, os portugueses ficaram encurralados no Mar Vermelho porque não havia vento, não podiam se deslocar, e devido ao ambiente muito negativo, muito quente, com falta de alimentos e com doenças que eles não estavam habituados, foram vítimas da natureza. É uma coisa incrível, porque não foi da batalha, do sangue, da violência, mas da natureza. E, portanto, isso é um aspecto, por exemplo, que mostra, e ele queria, porque havia um objetivo de dominar o Mar Vermelho, porque o Afonso de Albuquerque queria dominar os pontos estratégicos para dominar o comércio. E então era um domínio do comércio e uma supremacia sobre a religião islâmica. E ele, quando queria ir para o Mar Vermelho, queria destruir a cidade de Meca, que era uma coisa fantástica, queria destruir o poder islâmico, só que o vento e os desastres não permitiram, por exemplo, que ele dominasse Aden, porque as escadas partiram-se, e houve uma série de desastres que ele não pôde dominar um objetivo estratégico para impedir que as especiarias fossem para o Mediterrâneo através do Mar Vermelho, pelo Egito, e então assim ele conseguiu ter o maior derrota pela natureza. Ele foi vencido pela natureza, não foi vencido pelos homens, porque foi por acidentes, porque ele, quando tinha um objetivo, ele era tão tenaz, os seus homens eram tão tenazes que conseguiram cumprir os seus objetivos. Era essa a pergunta que queria fazer. Quais são as características que marcam a personalidade de Afonso Albuquerque? Era um homem muito autoritário, muito convencido da sua capacidade de realização e que tinha um comportamento quase que diria maquiavélico. Ele tinha de cumprir determinados objetivos com poucos meios, porque os portugueses, como há pouco disse, eram poucos, o máximo eram 1500 que faziam uma ação e pouco mais, e ele conseguia fazer feitos fantásticos com poucos meios. Então tinha de utilizar negociações, tinha de utilizar todos os os atos possíveis, com uma força de vontade, com uma tenacidade, ele praticamente não dormia. Ele era um homem que estava sempre a dar despachos, a escrever cartas, a fazer pagamentos, a dar ordens, a distribuir comandos, e portanto era um homem com uma capacidade de trabalho, uma tenacidade, uma força de vontade e um autoritarismo que fez com que ele tivesse muitos inimigos, mas que também tivesse muitos seguidores fiéis que faziam tudo o que ele queria. Portanto, ele foi um homem que cumpria as ordens do rei à sua maneira. Podemos dizer que ele adaptou um plano estratégico de dominar desde a Malásia até ao Irão, até à atual, à antiga Pérsia e à Índia. Ele conseguiu dominar os pontos-chave, Goa, Hormuz e Malaca. Portanto, era um homem que tinha uma capacidade de resistência, e ele tinha perto de 60 anos quando fez estas ações, e, portanto, e isso demonstra que ele passava a vida no mar, nos navios, nas fortalezas, sempre com um clima quente, um clima muito úmido, nas monções, portanto, em ambientes terríveis, e ele conseguiu adaptar-se e conseguiu impor um poder português no Oriente que nunca mais se conseguiu fazer, senão na sua época. José Manuel Garcia, ele vai estar nas Madragoas para a semana para nos falar desta personagem marcante, uma personagem incontornável da nossa história, Afonso de Albuquerque. Ontem estive por aqui à conversa com o Nuno da Câmara Pereira. Falámos também de história, da história do nosso país, de Portugal, do Brasil, das relações entre os dois países. Relações essas que estão também notórias no último trabalho do Nuno da Câmara Pereira. O disco chama-se Belmonte em Cantos Mil e foi, de facto, o mote para a conversa de ontem com o Nuno da Câmara Pereira. Vamos ouvir o tema Belmonte, o single do disco, e depois um bocadinho dessa conversa que tive com o Nuno da Câmara Pereira. Outra conversa que pode encontrar em podcast no Facebook das Madragoas, facebook.com/madragoasdaamalia. Uma boa forma também de poder comunicar comigo, deixar as suas sugestões e críticas, de certeza que vai ter uma resposta. Eu prometo. Terra da Marco Cardo, minha mátria, meu fadar, luz a gente viriato, de granita ombrear. Terra de mágicas pedras, mil anos, muita senda, histórias de outras eras, cento celas, muita lenda. Terra de mil encantos, dourada de seus trigais, vestida a verdes campos, chama de seus ideais. Terra antiga de Cabral, suas velas unindo o mar, cantando ao céu astral, honra e sala navegar. Terra minha, Vera Cruz, ao sul estrela alcança, santo céu cheio de luz, minha senhora da esperança. Terra de Belmonte, castelo de santo grau, velejando no horizonte, sempre cumpre Portugal. Ao sul estrela alcança, santo céu cheio de luz, minha senhora de esperança. Terra de Belmonte, castelo de santo grau, velejando no horizonte, sempre cumpre Portugal. Mas escreves sobre amor de forma diferente hoje do que escrevias há 20 anos, por exemplo? Com certeza. Escrevo, escrevo de uma forma mais, como é que é dizer, mais inspiradora. Ninguém acredita, mas a maior parte dos meus poemas faço-as quando estou no trânsito intestinal. É verdade. Sim. Incrível. Há muita gente que diz que é uma boa ocasião para... É uma ocasião porque não... Para ser criativo. Estamos isolados. Sim, é verdade. Fechados. Há um ambiente propício. Estamos a refletir e estamos entre o esforço espiritual e o esforço físico. Porque... No fundo é o prazer. Tu já reparaste que... Há sempre um lado físico e um lado espiritual. Sim, António. Todas as nossas funções orgânicas dão-nos prazer. Porquê? É a natureza que fez, senão nós não as tínhamos. Todas as nossas funções orgânicas, isto é da natureza, dão-nos prazer. Nuno, e o ato de fazer música, de fazer arte, também tem um prazer físico exaustivo. Associado? É exaustivo e para já é transcendente. Eu só faço poemas... Tem estes dois lados também? Tem. Eu só faço música por inspiração. Eu não consigo fazer música ou versejar sem uma profunda inspiração. O que é inspiração? A inspiração é qualquer coisa de transcendente, que nós fazemos uma coisa em 2 segundos, o que demoraríamos uma vida inteira para fazer. Inspiração é nós conseguirmos pôr num papel uma coisa em 15 segundos, ou 30 segundos, ou 1 minuto ou 2, uma coisa que demoraria anos a fazer, para sintetizar ideias, para fazer rimas, para fazer tónicas dominantes, para que tudo o que aconteça, a mim, desculpem-me, só por uma profunda transcendência da transpiração, que é o que me dá essa tal inspiração. E, infelizmente, não me inspira todos os dias. És um homem de fé, Nuno? Precisamente. Sou um homem de fé profunda. Reconheço que existe uma entidade superior. E o homem, seja ele qual for, sempre precisou de sentir, achar e encontrar essa certeza de que existe uma força superior. Ora, aí está a fé de Nuno da Câmara Pereira. Um dos aspectos da minha fé é que possamos estar juntos de novo na próxima edição das Madragoas, na primeira edição da Semana das Madragoas, de segunda para terça-feira, ou seja, já no dia, deixa cá fazer as contas, 31 de outubro, sim, já no dia 31 de outubro, de segunda para sexta, para terça-feira, próxima edição das Madragoas. Marcamos então encontro e marcamos encontro também para domingo, na festa de aniversário da Rádio Amália, no Fórum Municipal Luísa Todi, a partir das 5 da tarde, nós vamos estar por lá. Atenção que essa festa já está esgotada, o concerto está esgotado, por isso contamos com todos aqueles que adquiriram o bilhete a tempo para ouvir, entre outras vozes, a voz que se segue e que fecha esta edição das Madragoas. Despedimos-nos com Rodrigo, vamos ouvir o tema Bairro Alto, no final destas Madragoas. Bom fim de semana a todos e um forte abraço. Bairro Alto, aos seus amores tão dedicado, quis um dia dar nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. Tangem as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, venha Lisboa, vai cantar o Bairro Alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, porque Condão é fatalista. E atiraram-lhe com a lama como prémio por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir a sina sua, ainda vem para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão.